Pode ir a Vera. Pode ir a Vera. Vamos a Vera, tá valendo. Ah. Essa eu vou dedicar pros irmãos que são independentes. Nós vai do QG do Suarez até a Cotonete Studio. Certo? É muito bom fazer música, mas melhor ainda é fazer música verdadeira, mano. Mas não era bem isso que eles queriam, eles... Eles me queriam com uma 9 numa cena sinistra, no meio de uma pista mão dupla, pra me ter na mira e motivo pra tirar sem revista. Mas eu não tô nessa lista, sou outro filho da puta. Puro blá blá blá, essa altura da madruga, nossos irmãos tão debaixo da lua. Morrendo então, marcha forte, rema a direção à luta, porque tem muito sanguessuga querendo desse veneno. Eles acham que eu não tô sabendo, mas eu também não tô sabendo de tudo, porque tô muito ocupado, chapado e desenvolvendo fundamento do meu Cotonete Studio. Eles acham que eu não tô sabendo, mas eu também não tô sabendo de tudo. Tô muito ocupado, chapado e desenvolvendo o planejamento do meu Cotonete Studio, entendeu? Eles me queriam com uma 9 numa cena sinistra, no meio de uma pista mão dupla, pra me ter na mira e motivo pra tirar sem revista. Mas eu não tô nessa lista, sou outro filho da puta. Puro blá blá blá, essa altura da madruga, nossos irmãos tão debaixo da lua, morrendo. Então marcha forte, rema a direção à luta, que tem muito sangue suga querendo desse veneno. E eles acham que eu não tô sabendo, mas eu também não tô sabendo de tudo, porque tô muito ocupado, chapado e desenvolvendo o fundamento do meu Cotonete Studio. Eles acham que eu não tô sabendo, mas eu também não tô sabendo de tudo, porque tô muito ocupado, chapado e desenvolvendo o fundamento do meu Cotonete Studio. Aí ó, ó, é pra salvar quem der e quem quiser. É pra salvar quem der e quem quiser. É pra salvar quem der e quem quiser. Quem der e quem quiser. Que é pra salvar quem der e quem quiser. É pra salvar quem der e quem quiser. É pra salvar quem der e quem quiser. Aí ó, ó, ó, ó. Cotonete, procura na net, procura meus beats, já compra os confetes, vê lá quem compete, que perde feio, são vários ratos mortos. Segue em tiroteio, porque aqui só tem tiroteio, mas tem mic, tem placa e muita rima boa pra fuder com esses babaca. Porque eu tô na pista, amigo, saca aqui, na velocidade que eu passo, não dá nem pra anotar capa. Traz tua voz, vem que é nós, vem que tem. Taca fogo e grava uma, duas, três, cem. Nossos profissionais qualificados trabalham com a vida, garantindo a paz dos aliados. Eles são tão complicados, eu simplifico, por favor, rolem os dados. Tô colecionando a cabeça dos mandados, e eles nunca vão ter verdadeiros mandatos. Desculpa, mas eu nasci no contratos ainda.